Curso Livre Caipira Tech Lab. Oiê, eu sou Cintia Mendonça e este é o podcast do curso Caipira Tech Lab. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Estamos em novembro de 2021 e essa segunda edição do curso oferece uma programação formativa organizada em 4 módulos: Construção Social de Mercados, Agricultura e Mudanças Climáticas, Agroecologia e Finanças e Arte e Comunicação. Nesse episódio, iremos ouvir a terceira aula do módulo 4, Arte e Comunicação. Nela, teremos mais um laboratório de práticas para a construção de narrativas com vídeo, com Mariane Duarte, da Rede de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. Olha, durante esse laboratório, talvez vocês sintam a necessidade de acompanhar a fala da nossa convidada acessando as imagens às quais ela faz referência. Nesse caso, vocês poderão acessar o material aqui mesmo no nosso site. Então, aproveitem. Bom laboratório para vocês. Boa noite a todas. Meu nome é Mariane Duarte, né? Como eu disse, porque minha mãe queria mudar o nome da matemática lá. Eu acho que ela quis mudar, na verdade, a matemática, enfim. É, foi uma escolha dela, criatividade, né? Eu acho que começa por aí, né? Você poder dar um nome a uma pessoa. Eu sou do Rio de Janeiro, exatamente do Complexo da Pedreira, que é uma comunidade na Pavuna, que é praticamente o último bairro do Rio de Janeiro, né? É, a gente vê lá no metrô o último nomezinho lá, é Pavuna. E eu também sou cineasta, produtora cultural, em formação ainda, estou terminando pelo IFRJ, que é a faculdade, né, o Instituto Federal, né, de Ciências e Tecnologias do Rio de Janeiro, né, que é na Baixada Fluminense, em Nilópolis. Eu faço faculdade lá, tenho 26 anos. E tô aqui hoje para trocar uma ideia com vocês, né? Então, hoje a minha oficina, o Laboratório de Práticas, Construções de Narrativas com Vídeo. Eu vim conversar com vocês sobre a edição de vídeo, né? Sobre esse processo que é tão importante hoje, né? Eu me entendi cineasta, né? Quis fazer cinema a partir do momento que eu comecei a ver filmes. Eu sempre gostei de filmes que não batiam, né? Que não tinham a minha imagem, né? Eu sempre assisti muitos filmes, né? De romance, Sessão da Tarde, né? Desde Batutinhas, Matilda. Eu gostava muito, mas eu não me reconhecia nesses filmes. E aí, o cinema negro, ele chegou para mim como uma forma de eu contar a minha história, né? De construir uma outra narrativa e de me ver na tela, né? Esse é um pouco do meu trabalho. Eu trabalho com cinema desde 2017, né? Aí a primeira cena que vocês viram de Francisca foi o meu primeiro filme, né? Que fala um pouco da história da Chica da Silva. Depois eu vou colocar o linkzinho aqui, que tá aí no YouTube já. É uma outra história e eu já falo, trago um pouco sobre essa construção de narrativa, né? E aí depois o outro filme é a Anastácia, que fala da escrava Anastácia, sempre também trazendo essas contras narrativas, né? Essas outras histórias, que foi um pouco do que a Tati falou, né? Do Silva, sobre como a gente conhece, né, a nossa história. Então, como eu tive a consciência da minha própria história, eu tento trazer isso para o meu trabalho. Então, eu trago a minha versão da história também, Anastácia. Tiro ela desse lugar de escravizada, que a gente conhece ela, né? Com aquela mordaça santa. E, né, seguindo a linha de falar sobre mulheres pretas injustiçadas, eu falo sobre, né, a Estela do Patrocínio também, que também os últimos são trabalhos que eu estou desenvolvendo, não são trabalhos que estão prontos. Então, né, a Estela do Patrocínio, eu também falo da arte dela, né, que é uma poetisa, né, que foi conhecida em situação manicomial, né, e aí eu trago também um pouco dessa mulher preta, e o Banzo, que é o meu TCC, né, que eu tô aí na construção do Banzo, que eu falo sobre a saudade do que eu não lembro, do que eu não vivi, né, falo um pouco desse processo mesmo de ser brasileira, né, de estar aqui em diáspora, entendendo as minhas raízes, né, sentindo essa saudade, essa falta, né, que é o Banzo. Banzu tem a definição de ser aquela parte de baixo, a casca do navio, mas também é um diagnóstico dos escravizados, né? Que muitos escravizados, né, não queriam essa vida, não aceitavam essa vida, se matavam, se jogavam no mar, né? Ou se não, as escravas que engravidavam, né, na situação de estupro, se matavam e matavam seus filhos. É esse lugar da resistência, né? Hoje a gente diz, né, alguns estudos, né, mais profundos sobre esse termo contemporâneo hoje, fala que banzo é a própria depressão, né, em pessoas pretas, né? Porque é difícil diagnosticar. A maioria tem depressão, mas não é diagnosticado pela falta de acesso à saúde mental, né? Então, o banzo hoje, ele transita nesse termo, né? Nesse peso. E aí, eu trago o banzo, né? Vocês estão vendo meus olhos, mas eu falo um pouco sobre a saudade das pessoas que já foram, né? Que eu perdi, né? E também sobre o que eu não conheci e tal, como uma forma de curar essa saudade. Eu trago esse filme realmente para reinsignificar esse termo, né? Como a gente falou, né, sobre narrativas, eu trouxe o meu tipo de narrativa, como eu me comunico pelo audiovisual. Não tem como falar sobre construção de narrativa sem não citar a comunicação, né? A importância da comunicação. E aí eu trouxe aqui um pouco, né, do que seria, né, esse processo, né? Uma boa comunicação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer área na nossa vida, né? Se a gente, né, não só pela boca, né, mas se a gente não se comunica como a gente pode, a gente não consegue, né, agir em certos momentos, né? A gente fica, não consegue fazer nada sozinho, né? Porque somos seres humanos, enfim, a gente está conectado aí. Então, a comunicação, ela é muito importante enquanto elo para que a gente consiga agir, né? Então, por isso que eu botei aqui. Atualmente, depois da linguagem corporal, as ferramentas mais utilizadas para se comunicar são as redes sociais, né? Hoje, para além da gente falar, dançar, apontar, se mover, né? Que a linguagem corporal é um meio de comunicação, né? Não só a fala. A gente hoje acorda e eu tento não fazer isso, mas a gente vai atrás do quê? Do celular, para a gente entender que horas são e quem falou com a gente enquanto a gente estava dormindo, assim. Quem, né, tem o acesso ao WhatsApp, né, e as redes sociais, né? O WhatsApp é o que a gente mais usa hoje para se comunicar. E as redes sociais, para além de nicho social, se tornou um grande instrumento, né, para a gente otimizar nosso trabalho, nossas vendas, né? Eu que faço produção, né, audiovisual, sou muito vista pelo Instagram, ou as pessoas entram em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook. Hoje, se a gente quiser alugar uma casa, a gente bota lá no Google, né? Ou a gente vai de boca a boca mesmo, que é o que mais funciona, né? Não vamos anular o presencial, mesmo em pandemia, né? Mas a gente entende que o boca a boca, ele é muito mais, ele é muito mais presente, muito mais firme do que, né, a internet. Mas a rede social hoje dá para você buscar uma casa, buscar comida, buscar emprego. A gente vai lá, faz o nosso perfil no site de emprego para conseguir, né, se classificar, ser selecionada. Então, as redes sociais hoje, né, tanto o WhatsApp, tanto o Instagram, ela é significativa porque oferece mais aproximação do público, né? Então, se a gente faz um Instagram, né, da nossa loja ou da nossa arte ou do que a gente quer divulgar para o mundo, quer dizer que a gente pode estar ali, né, disponível a ser procurada a qualquer momento, por alguém que tenha internet também, né? Então, isso aproxima a gente de um público que a gente não conhece ou do público que também está ao nosso redor, né? Que segue a gente, que acompanha a gente. E é isso, né? Como eu já disse, de que universo estamos falando quando a gente fala sobre as redes sociais? E eu tô falando sobre as redes sociais porque hoje a gente constrói uma narrativa em cima do nosso cotidiano nas redes sociais, né? Então, quando a gente posta aquela foto no Instagram com aquela legenda que a gente quer que veja, né? Sei lá, um amor, um paquera quer que veja, uma indireta. Isso é uma construção de narrativa. Ou quando a gente publica que a gente tá alugando uma casa num grupo de Facebook. Isso é uma construção de narrativa, né? Então, todos esses instrumentos aqui, esses aplicativos, eles servem hoje pra gente chegar até as pessoas, né? Por exemplo, o Zoom hoje, né? Ou se não fosse o Instagram ou o Facebook do Caipira Tech. Talvez as pessoas não teriam ciência que esse nosso encontro hoje, né, que esse ciclo de oficinas que vocês estão participando hoje, estaria acontecendo. Então, isso também é uma construção de narrativa. Então, esse universo do Instagram, do Facebook, do TikTok, né, do YouTube, do WhatsApp, é um universo que a gente, né, precisa, né, não ser obrigada a estar, mas eu acho que seria necessário a gente entender para a gente saber como a gente vai se utilizar disso, né? Como a gente vai conseguir tirar proveito desse universo aqui, desses aplicativos aqui. E aí hoje eu vou falar do Instagram mesmo. Eu escolhi um para falar pelo nosso tempo, né? Que não é muito. E aí a gente vai falar do Instagram e do aplicativo Reels. Aplicativo não. Do instrumento Reels do Instagram, né? Essa ferramenta Reels. O Reels é inspirado, na verdade, no app vizinho, né? Que é o TikTok, o Mark Zuckerberg. Ele, né, invejou um pouco aí a fama do TikTok e lançou o Reels, né? Com a mesma ideia do TikTok, fazer vídeos curtos que ficam numa outra aba, né? A gente não precisa, por exemplo, procurar o arroba de cada uma aqui para achar, né? Fica mais fácil a gente direcionar isso, mas, por exemplo, se eu posto um Reels hoje, fica lá na abinha de Reels e qualquer pessoa pode ver, independente se ela tá me seguindo ou não, né? É muito sobre o algoritmo que tá rolando. E aí, de uma forma criativa, com músicas, a gente pode fazer a nossa própria narração, né? É possível gravar na hora ou usar vídeos e fotos que já existem, né, na nossa galeria ou na memória do nosso celular. E aí eu fiz um passo a passo, né? Algumas já devem estar familiarizadas, mas aí a gente pode ir até comentando o que pode fazer, o que pode criar, o que a gente pode fazer a mais, mas eu fiz um passo a passo aqui. Como a gente faz um Reels? Como a gente faz esse nosso vídeo divertido ou para, sei lá, fazer algum material, algum conteúdo descontraído ou para divulgar, por exemplo, o que está acontecendo na pousada da Cone em Resende. A gente abre a tela inicial do Instagram, vai lá na câmerazinha e aí vai abrir a câmera, né, com as opções, ao vivo, story ou Reels. A gente clica no Reels e no Reels a gente pode explorar as funções dele. Passo 2. Em áudio, que é esse iconezinho aqui da nota de música, a gente pode pesquisar qual música a gente quer colocar no nosso vídeo, né? E aí o Reels, ele tem um tempo de duração, se não me engano, é de 15, ele começou com 15 segundos, mas hoje eu acho que ele vai até 30 segundos, dependendo do vídeo, assim, né? A gente até vê que no feed, quando a gente clica no feed do Instagram, né, lá no que a gente rola, né, passando e vendo o que as pessoas postam, a gente vê que tem um tempo menor do que o vídeo realmente é, então eu acredito que seja dentro desse tempo, né? E aí a gente, nesse iconezinho, voltando, é o ícone de música. A gente clica ali, a gente escolhe uma música que a gente quer colocar para ambientar o vídeo. No roxinho, a gente tem a opção de usar um filtro, né? A gente tem filtros que a gente pode, sei lá, ficar verde, botar maquiagem, botar cabelo, botar unha, mudar o lugar que a gente tá, o fundo que a gente tá. tem filtro pra tudo hoje em dia, né? A gente nem precisa, sei lá, fazer nada hoje em dia. Só colocar o filtro, daqui a pouco vai ser assim. A gente só vai enxergar as pessoas com filtro. Eu acredito, né num futuro bem moderno, bem distópico, onde a gente só vai enxergar o que vai estar online, enfim, né? E é a minha imaginação. Mas daqui a pouco vai estar tudo assim, gente. Assim, todo mundo usando filtro pra tudo, né? E no timer, né, no caso aqui, no reloginho embaixo da carinha do filtro, dá pra gente ajustar o tempo, né, quantos segundos você quer gravar cada cena, né, a gente costuma, tipo, às vezes fazer uma batida de foto, vai botando uma foto que vai durar 2 segundos, outra foto ou outro vídeo que vai durar no mesmo vídeo 5 segundos, e aí a gente vai montando a nossa narrativa que a gente quer passar no Reels, né? E aí tá até aqui o temporizador do que e como a gente pode escolher, né, o tempo do vídeo aqui. A gente define o tempo. E aí, o passo 3. No Reels dá pra adicionar, como eu disse antes, vídeos que a gente já fez, né? Então, às vezes a maioria da galera que faz produção de conteúdo, né, pra fazer uma publicidade ou pra fazer um material, né, pro Instagram, não fazem o vídeo direto, né? Eles costumam fazer o vídeo antes, né? Na câmera, porque às vezes a câmera do celular costuma ser melhor do que a câmera do Instagram, ou que dá para fazer mais edições no vídeo antes de postar. Então, tipo assim, dá pra gente gravar o vídeo antes, né? Fazer um vídeo com mais calma, assim, porque quando a gente coloca pra gravar pelo Reels, fica aquele tempo rodando, né? E pra mim dá uma agonia. Eu já não consigo. Eu prefiro usar o vídeo que eu já fiz pela minha câmera ou o vídeo que eu já tenho. Mas, assim, isso é uma opção, né? De usar um vídeo que já existe e que dá pra gente cortar no próprio aplicativo do Instagram. Porque é isso, né? Quando a gente fala sobre edição de vídeo e eu tô falando do Reels, a gente tá falando de uma facilidade que o próprio Instagram dá pra gente conseguir construir o que a gente quer falar com o que a gente vai postar, né? Antigamente a gente precisaria de outros aplicativos. E aí o Reels, ele dá essa facilidade da gente não ter que, tipo, pesar a memória do celular com um aplicativo, né? Às vezes a gente quer aprimorar o vídeo, mas às vezes a gente não tem memória pra isso, ou não tem um celular que dê pra botar 1000 aplicativos e tal. E a gente consegue fazer essa edição direto no Reels, que aí é realmente um acesso a gente poder usar a nossa criatividade da forma que quiser. Como num stories mesmo, né? Quando a gente quer postar uma foto que a gente tirou de uma paisagem pela câmera direto, como eu estava dizendo, a gente clica aqui nesse quadradinho e aí a gente escolhe o vídeo e aí a gente pode, como eu disse, né, editar ele, dá para cortar ele, dá para mudar a cor dele, a textura dele, dá pra deixar em preto e branco, né? E aí, escolhendo o vídeo, né, e montando tudo que a gente quer, a gente botou um vídeo, uma foto, né, botou o áudio, a gente clica na setinha branca aqui. Clicando na setinha branca, ainda como nos stories, você pode colocar textos, adicionar legendas e ainda escolher uma capa para o seu Reels. Agora eu vou trazer alguns exemplos, né? Para a gente não ficar só no plano das ideias. Aí eu trouxe esse vídeo aqui de exemplo, que é um vídeo que a menina fala que não é barato, porque é artesanal, né? Não é só essa menina, mas o Reels também tem o lance da modinha, né? Às vezes um áudio, uma música vira uma modinha no momento e várias pessoas usam o mesmo áudio, porque tá no momento para também aproveitar o algoritmo, né? E utilizar o diálogo que tá acontecendo. Aí, esse é um videozinho que eu vi muito para falar sobre a técnica das coisas, como são feitas as coisas. E é isso, ela em 19 segundos conseguiu dar a mensagem dela, né? Parece fácil, mas é difícil. Eu gostei bastante desse vídeo, assim, né? Pra gente valorizar o artesanato. O outro exemplo que eu trouxe, meu pai, ele usou o TikTok, ó. Lembra que eu falei que dá pra usar um vídeo que você já fez e postar no Reels? Então, meu pai fez esse vídeo no TikTok e dançando, né? E ele postou no Reels dele. É isso, uma brincadeirinha dele aí, dançando. Aí ele aqui, ó, fez várias coisas, né? Ele não tá no parque de diversões, né? Ele deve estar na sala de casa. Então ele botou um outro fundo, escolheu essa música e fez a coreografia dele aí. Aí, ó. 10 segundos, ele fez uma narrativa dele. Meu pai também é youtuber, gente. Então, desculpa o palavrão. Mas é muito sotaque carioca. E nesse aqui, ela traz só fotos. Ela não gravou um vídeo. Ela só tirou foto do produto dela e fez o áudio falando sobre a cocada de graviola dela. Inclusive, é isso. A gente pode gravar o áudio e botar também, né? E adicionar isso também no Reels. Então, o Reels, ele, para além, né, de ser prático e ser muito acessível, ele também deixa a gente colocar vários elementos, né? E aí, é isso. O Reels é esse lugar onde a gente pode criar. Eu trouxe aqui também uma tarefa para vocês, né? Sobre produzir um Reels. É, já que vocês têm algumas aqui que já estão familiarizadas com o TikTok. Então, não vai ser difícil para vocês, né? Então, a tarefa de casa, né? No caso, é produzir um Reels. Eu botei aqui me marcar no Instagram, até botei meu arroba. Mas, no caso, vocês vão produzir o Reels e vão postar no Telegram, né, no grupo de Telegram, que já deve estar disponível para vocês. É, eu queria saber se tem alguma dúvida, né? Hoje eu centralizei muito no Reels, porque a gente tem um período curto, né, para trocar essa ideia. Então, eu trouxe o Reels para a gente, né, conseguir trocar nossas experiências, entender quem tá ligada nesse aplicativo, no aplicativo do Instagram, quem usa o Instagram, quem sabe, quem não sabe também, dá essa atenção. E aí eu queria saber se vocês têm alguma coisa para perguntar ou para sugerir, ou tipo, enfim, vocês teriam alguma coisa para contribuir nesse tempinho que a gente tem agora? Como é que cria o Instagram? Esse Reels é dentro do Instagram, né? Isso, dentro do Instagram, tem que baixar o aplicativo no Play Store, né, que tem, costuma ter nos Androids, e aí baixando o aplicativo no Play Store, que é o Android, aí não sei, né, qual é o seu celular, que aí pode ser o iPhone é diferente, você faz uma conta, se cadastra, né, com um e-mail ou com um número de celular. E aí vai começar a aparecer essa telinha aqui, né? Você começa a seguir as pessoas, né? Aí no Instagram primeiro vai aparecer os contatos mais próximos, né? Que quem tá na sua lista de contatos ou quem já tá no seu Facebook, dependendo do e-mail que você usar, né? Ou do número que você usar. E aí você começa a seguir também. Você pode seguir os famosos, pode seguir uma loja que você já compra, que a maioria das lojas, né? Tanto grandes ou tanto pequenas, né? Estão no Instagram, né? Ou um movimento que você gosta, né? Ou um cantor, um artista. E você começa a seguir as pessoas e ver o que as pessoas produzem, né? Qual é o conteúdo que essas pessoas postam, né? E aí, a partir dessa linha do tempo aqui que a gente chama essa área aqui no Instagram, né? De linha do tempo ou timeline, né? Enfim, mas é linha do tempo mesmo, que aí vai aparecendo, vai atualizando conforme a gente vai entrando. Se a gente entrar agora, vai estar uma coisa, mas se a gente entrar daqui a 5 segundos, vai estar outra, dependendo de quantas pessoas você segue. Também hashtag, né? As hashtags também são movimentos, né? São abas a se seguir, que aparecem muitos conteúdos. E aí, a partir do Instagram, clicando nessa câmerazinha aqui, a gente tem o acesso a criar, ou a gente pode abrir um ao vivo, pode fazer um story, né? Que o story, ele pode ser uma foto, ou uma figurinha, ou alguma coisa, enfim, momentânea, né? O story é isso, né? Ou pode fazer o Reels, que foi sobre o que eu falei hoje, né? Então, o Instagram, ele tem muitas ferramentas, né? Aqui até aparece, né? Que apareceu o primeiro story, né? Que é onde a gente, para além de ver o conteúdo, a gente fofoca a vida das pessoas. Mas, assim, a gente consegue, né, escrever, a gente consegue usar as ferramentas que também tem outras ferramentas de vídeo no Story, né? A gente consegue fazer várias coisas, né? O Instagram, ele é um aplicativo muito bom, para mim, né? Na minha opinião, porque ele dá acesso a gente construir vários tipos de narrativa, né, com vídeo. Né? Porque quando a gente fala de edição de vídeo, as meninas me convidaram, eu pensei assim, ah, edição de vídeo é só o aplicativo ou a ferramenta que eu baixo no meu computador para construir um filme. Não é só sobre isso, a gente está editando vídeo e construindo narrativas todos os dias, né, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, esse lugar aqui é o lugar que a gente pode, a qualquer momento, criar e colocar o que a gente pensa, colocar o que a gente, né, produz, o que a gente vende. Tem uma pergunta. Se o réu só dá para gravar se tiver com internet. E dizer também que ele é bem legal, né? Ele tem um grande alcance, né? Eu lembro que eu gravei um vídeo e coloquei no meus, né, nos stories, que tem um cacto aqui no sertão chamado fracheiro. E ele tem um monte de espinhos, sabe? Só que são espinhos molinhos. Aí eu falei que a gente ia escutar o som da caatinga. Aí eu passei as mãos e dá para você escutar a água que tem dentro do cacto, quando você passa as mãos. E as pessoas começaram a me dizer, coloca isso no réus. Aí eu, como assim, minha gente? O quê? Então, assim, eu sabia que existia esse réus, assim. Aí foi bem interessante que eu, depois me ensinaram como é que fazia isso, e eu coloquei, e teve mais de 1000 visualizações, assim, foi impressionante, assim, um monte de gente sai compartilhando, assim, né? Então, assim, é bem interessante como tem um alcance muito grande, né? E você consegue ver a quantidade de pessoas, né, que vai ali visualizando, as pessoas que vão comentando também. Ele é bem interessante, porque você vê as pessoas interagindo, né? Então, eu achei ele bem legal, assim. Essas outras ferramentas eu não curto muito, mas eu achei bem interessante, assim. Eu não gravei editamente dentro dele, porque eu gravei na câmera do celular e depois dá para colocar ele, né? Sem estar lá na ferramenta exatamente, assim, sem ser gravado. Mas é isso, eu acho que vale a pena. Eu quero ver esse vídeo, muito necessário. É isso, eu falei um pouco, não falei muito sobre o algoritmo, né? Mas o algoritmo que a gente fala sobre o alcance, né, do Reels é melhor, né? Porque não fica limitado às pessoas que nos seguem, né? Por exemplo, tenho, sei lá, 800 seguidores no Instagram. Se eu postar um Reels, não vai ficar só para os 800 seguidores ou só para as 100 pessoas cotidianamente que me acompanham, sabe? Ou as 50 pessoas que veem as coisas que posto, que se interessam pelas coisas que eu posto. Vai ser, como eu posso dizer, para a aba, né? Para o dia, né? O que vai estar lá. O que eu mais vejo, às vezes, quando eu rolo Reels, são as crianças dançando, né? Eu vejo muito vídeo das crianças dançando. E eu fico olhando, né, o quanto de curtida tem. E não tem nada, às vezes tem 5 curtidas. E às vezes é ela e simplesona lá, só fazendo a coreografia do TikTok. E elas estouram também, elas dão uma sorte. E é sobre isso, eu acho que é sobre o acesso, né, que é muito maior, né? E eu acho que a produção de conteúdo, né, no caso o alcance do conteúdo, não fica restrito só às pessoas que são profissionais ou que trabalham com isso. Gera uma democracia, né? Meio estranho a gente falar essa palavra falando sobre rede social, mas gerou esse lugar, né, de todo mundo poder fazer o seu próprio conteúdo, a sua própria narrativa e ser assistido também, né? Não é só fazer o conteúdo. Você pode ser assistido em qualquer lugar, ou em qualquer hora, ou por qualquer pessoa, né? Isso que é interessante. Tem uma coisa legal que, assim, diferente de outras tecnologias, não sei, é que o Reels, ele parece ser uma coisa bem, bem verdadeira, não sei porquê, acho que deve ser as coisas da tecnologia aí, né? Dá a impressão que, tipo, se Mari grava um Reels, dá a impressão que Mari está conversando comigo, né? Assim, ele tem essa coisa, assim, acho que ela é uma das tecnologias, acho que mais interessante da atualidade aí. Eu acho que por isso que o Marco Zuckerberg lançou e se apropriou, porque eu acho que ele entendeu qual era a deixa do TikTok, né? E como muita gente já usava o Instagram, foi aí que ele ganhou, né? Quando eu digo o Marcos Zuckerberg, é o dono de tudo, né? O dono do WhatsApp, o dono do Facebook, o trimilionário, praticamente quase dono de tudo, assim, né? Ele daqui a pouco, ele deve estar ouvindo agora eu falando mal dele. Tomara que ele não faça cair aqui. Mas, assim, é esse processo, né? Eu acho que ele entendeu isso. E isso é, eu joguei aqui o link do YouTube do meu pai. E vou jogar também dos meus filmes. Mas é sobre isso. Eu gosto muito do Hells. Eu, particularmente, tenho vergonha, por mais que eu estude audiovisual, eu não tenho a mesma criatividade que, por exemplo, minha sobrinha, ela não faz réus de dança, mas ela printa vários animes e ela constrói uma história de anime, enfim, as crianças vão longe, né? Eu fico vendo o meu pai também, que dançou, né? Ele mais corajoso que eu não faço dancinha, mas ele foi lá, fez a dancinha dele e... É isso, chamou a audiência dele. Eu acho que é sobre as pessoas estarem se assumindo, né, artistas e também capazes de produzir a sua própria narrativa, né? Então, gente, vou aqui colocar os links, se outra pessoa quiser contribuir, se as meninas quiserem falar alguma coisa, dar um recado. Eu nunca fiz esse negócio aí e eu achei que ele é mais prático. Porque o outro não me permite, por exemplo, eu colocar uma fotografia e fazer um comentário. Tem que ser um vídeo. Aí você está ali, live, é um pouco chato, né? Para mim. Então, eu estou tentando. Só que você falou que eu posso marcar você, mas eu não estou conseguindo. Onde que seria o lugar que manda marcar? Então, você tem que pesquisar o meu arroba. Para marcar, você vai ter que pesquisar o meu arroba. Você me achou, aí você me seguiu. Sou privada. Mas aí, eu não tô vendo agora porque, meu Instagram não tá aberto, né? Que eu tô aqui aberta com vocês e meu celular tá num outro aplicativo gravando. Então, aqui, ó, voltando no passo a passo. Você tá vendo aonde tem os efeitos? Eu não sei se... os efeitos? Então, tem essa carinha. Você foi lá, clicou na câmerazinha, fez o seu vídeo no Reels. Não sei se é essa carinha dos efeitos que tem, que aparece o babado de marcar, ou quando você vai escrever, você aperta lá para escrever, né? Você vai escrever no seu vídeo, nesse azinho também que aparece. Eu abri meu Instagram, só que eu abri meu Instagram no computador para mostrar para vocês, não tá pelo celular. Aí no meu Instagram no computador não aparece a câmerazinha, mas aparece esse maisinho aqui. Vocês estão vendo a minha setinha, né? No maisinho. Eu cliquei no maisinho e aí apareceu aqui para eu colocar um novo Reels. Aí, no caso aqui, como é do computador, como eu tô no computador, só posso fazer do computador. Aí eu vou botar qualquer coisa aqui que aparecer só pra gente começar. Enfim, vou botar aqui uma foto aleatória. Aí é um vídeo aleatório, apareceu o vídeo... E aí aqui eu posso escolher a foto, posso cortar, aparece para escolher a foto, que aqui é do meu computador, não é no celular, né? Eu deveria estar mostrando o celular. Vou apertar em avançar. Aí aparece para escrever. Você tem como botar o arroba, mas também tem... É porque no celular tem as ferramentas... Se eu consigo ver aqui no meu celular, e aí eu vou falar pra você aonde. Porque aparece um lugar que é essa carinha aí, costuma ser essa carinha do filtro, mas aparece um ícone que é pra isso, pra você escrever e você costuma colocar o arroba da pessoa. caipiratechlab.silo.org.br